Feliz sábado a todos. Prazer estar com vocês nesta manhã. O título da mensagem que eu trouxe para vocês diz assim: a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Agora deixa eu contextualizar para vocês algumas questões. Essa ideia da gente diferenciar quem serve a Deus e quem não serve, ela pode parecer simples, mas ela é extremamente complicada. Que em resumo, a pergunta é a seguinte: quem é de Deus de verdade no nosso mundo e quem não é? Porque o conceito de Deus é um conceito enorme, amplo, e tem um monte de gente dizendo que é de Deus, cristãos ou islâmicos ou não cristãos e etc. E dificilmente alguém quer dizer: eu não sou de Deus, a não ser a parcela dos ateus, né? Mas a parcela dos ateus é uma parcela bem pequena no nosso mundo. Eles existem, eles fazem bastante barulho, etc. Mas de fato é pouca gente que não crê em Deus. E essa é uma briga enorme, né? Dentro do mundo da filosofia ou da religião. Quem é de Deus de fato e quem não é? E a primeira resposta que algumas pessoas tentam dar para isso é a seguinte: quem é religioso é de Deus. Quem não é religioso não é. E aí as pessoas tentam dizer o seguinte: quem segue um livro sagrado, a Bíblia, é de Deus. Quem não segue o livro sagrado, a Bíblia, não é de Deus. Vamos dar uma olhadinha se essa é uma boa resposta a essa pergunta. Romanos capítulo 2. E a gente começa com um texto interessante de Paulo, numa das cartas mais interessantes de toda a Bíblia. Carta aos Romanos, capítulo 2, a partir do verso 14 até o verso 16. E aqui Paulo vai fazer uma comparação entre judeus e gentios, que de alguma forma simbolizam um pouco dessa diferença, religiosos ou não religiosos. O judeu é aquele que recebeu a lei, a palavra, a revelação, toda a história de Abraão, Isaac, Jacó, povo de Israel liberto do Egito, os 10 mandamentos, a legislação, como que Deus colocou o povo de Israel lá na terra de Canaã e etc. E o povo de Israel sempre está em oposição aos gentios, os inimigos de Israel que querem destruir o povo, etc, etc, etc. E uma resposta que muitas pessoas dão a essa ideia de quem é de Deus e quem não é: quem é de Israel é de Deus, quem não é de Israel não é de Deus. É isso, né? O religioso tem a Bíblia, segue a Bíblia, ele é de Deus. O não religioso não conhece a Bíblia, não é de Deus. Mas olha só o que Paulo diz nessa carta. Romanos capítulo 2, a partir do verso 14, Paulo diz assim: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os pensamentos, seja acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Sabe que a resposta, o judeu, o religioso é de Deus, e o gentio não religioso não é de Deus? É uma resposta, superficial, 2, errada. Porque entendam uma coisa: Deus não está limitado por livros. Quem tem a Bíblia, quem tem Deus. Quem não tem a Bíblia, não tem Deus. Mesmo porque, entendam uma coisa: a Bíblia diz que Deus é Espírito. E esse Espírito mora no coração humano. Nós somos o templo do Espírito Santo. E agora, alguém que tem a Bíblia, conhece a Bíblia, os 10 mandamentos, Velho Testamento, Novo Testamento, mas no seu coração toma decisões a favor da mentira, da idolatria, da imoralidade sexual, problemas com dinheiro, palavrão, sei lá mais o quê, pecado. Porque o pecado não está inacessível a quem tem a Bíblia, a quem crê na Bíblia. Você tem uma Bíblia na sua casa, mas se você quiser escolher o pecado, quem vai te impedir? Eu é que não vou. E nem Deus vai te impedir. Então existe muita gente que tem Bíblia, mas que não é fiel a Deus. Agora, existiram tantas pessoas no nosso mundo que não tiveram acesso à palavra de Deus escrita, mas que no seu coração entenderam que falar a verdade é melhor do que mentir. E elas foram pessoas honestas. Existem pessoas no nosso mundo que entenderam que ser fiel na sua sexualidade é melhor do que você ser imoral. E foram fiéis às suas esposas, aos seus maridos, etc. E aí eu poderia dar tantos exemplos. Pessoas que, sem conhecimento da Bíblia, foram honestas, verdadeiras, se afastaram da violência, de serem ladrões, etc, etc, etc. E aqui Paulo diz um argumento interessante. Essas pessoas que não conheceram a Bíblia, mas foram fiéis, elas têm uma lei na sua consciência e no seu coração que elas obedecem. Enquanto muitos judeus, entre aspas, têm a revelação e não lhe obedecem. Então a resposta de quem serve a Deus e quem não serve, não pode ser tão superficial assim. Não é por aí. A partir daqui, a gente tenta dar uma segunda resposta a essa pergunta. Quem é que serve a Deus de verdade e quem não serve? E alguns tentam evocar aqui a ideia, não simplesmente da religião contra a não religião, mas da religião verdadeira contra as religiões falsas. Ok, Ezequiel? Existe todo tipo de religião, e a gente ser religioso não quer dizer que a gente é de Deus. Mas se nós formos da igreja verdadeira, aí sim nós servimos a Deus. Os outros não servem a Deus. Essa é uma resposta que se oferece para essa pergunta. Agora abre a sua Bíblia, Salmo de número 50. Dá uma olhadinha nesse interessante texto do Antigo Testamento. Salmo de número 50, versículos 16 e 17. Olha que questão interessante é evocada aqui por Asaf, que é o autor deste Salmo. E aí a Bíblia diz algo interessante para nós, e diz assim: mas ao ímpio diz Deus, de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? É muito interessante a gente pensar que, em geral, quando a gente imagina um ímpio, a gente imagina tudo menos alguém que vive repetindo a lei de Deus por aí, certo? Quando você imagina um ímpio, você imagina um drogado, um assassino, um ladrão, um político corrupto. Esses são os ímpios. Agora, quem vive dizendo da lei de Deus por aí, esses não são ímpios. Mas a Bíblia diz algo interessante. Ao ímpio, Deus dá um recado. Do que te adianta, ímpio? Você viver falando do sábado, você viver falando da fidelidade ao sexo, ao dízimo, a não mentir, a não idolatrar, isso e aquilo, se o teu coração não é transformado, não tem amor, não tem fé de verdade. Porque na boca é fácil falar do amor, mas será que a gente ama no coração? Na boca é fácil falar de guardar o sábado, mas será que a gente descansa o nosso coração no sábado? E a gente entende, então, que essa ideia de fazermos parte da verdadeira religião, que é aquela que é fiel à lei de Deus, também não é a resposta final sobre a ideia de quem serve a Deus ou quem não serve. E, inclusive, para dar um maior nó na sua cabeça, Deus briga com o ímpio, que fala da sua lei, e depois ele diz assim, ao povo dele que está em Babilônia, sai dela, povo meu. Deus briga com o ímpio dentro da igreja verdadeira, que fala da lei, mas não cumpre, e Deus chama alguns que estão em Babilônia, que é a maior inimiga de Deus, de povo meu. Isso dá um nó na nossa cabeça, né? Muito interessante. Então a resposta, estar numa igreja verdadeira versus as outras igrejas, também não responde a nossa pergunta. Quem é que serve a Deus de verdade? Quem não serve? A partir daqui, algumas pessoas tentam dar uma terceira resposta. E a resposta é a seguinte, ok. Quem serve a Deus de verdade são aqueles que estão dentro da igreja verdadeira, mas têm uma fidelidade maior do que os outros dentro da igreja. Ok, na igreja verdadeira tem gente às vezes que não presta. Tem gente que fala da lei, mas não cumpre a lei. Mas o que verdadeiramente serve a Deus é aquele que está dentro da igreja, mas tem uma fidelidade maior do que os outros. E aí você vai apertar essas pessoas para perguntar para elas, o que elas pensam que é uma fidelidade maior? E elas oferecem a vocês um padrão de fidelidade em relação a alguns assuntos: alimentação, vestimenta, roupas, entretenimento e música. Quem são os que verdadeiramente servem a Deus dentro da igreja? São aqueles que não somente vêm para o sábado na igreja, mas são aqueles vegetarianos, que não ouvem músicas, entre aspas, do mundo, não louvam a Deus com músicas que têm bateria, são aqueles que mulher não usa calça, homem não usa roupa esporte, só usa roupa social, não vai no cinema, não assiste filme, não vê televisão, etc. E algumas pessoas pensam que esse é o padrão para definir quem serve a Deus e quem não serve. E se você acha que eu estou inventando esse padrão, você está muito enganado. Essa semana, um famoso adventista publicou em seu famoso site a seguinte frase: o marco de separação entre os filhos de Deus e os que não servem a Deus sempre foi claro na Bíblia. Isso diz respeito à alimentação, ao vestuário, aos entretenimentos e, claro, também à música. Eu não estou inventando isso aqui. Esse é o tipo de mensagem que alguns adventistas estão ouvindo por aí. É isso que faz a diferença para definir quem serve a Deus e quem não serve. Mas será que esse é um padrão que responde à nossa pergunta? Vamos parar para pensar nisso com seriedade. É fato, irmãos, que a nossa fidelidade a Deus, ela deve envolver, sim, todas as áreas da nossa vida. Deve envolver a nossa postura sobre a comida, vestuário, alimentação, música e muito mais. Entretanto, é triste reconhecer que a maioria dos adventistas que defendem essa ideia defendem um padrão de fidelidade sem fundamento bíblico sólido. E agora, o que é ser fiel na alimentação? O que é ser fiel no vestuário? O que é ser fiel na música? E para responder a essa pergunta, muitas pessoas não respondem de acordo com a palavra de Deus. Elas fazem um padrão delas mesmas e lançam sobre os outros esse padrão. E se você não seguir esse padrão, você não serve a Deus. Essa é a implicação dessa ideia toda. De fato, a Bíblia fala sobre todas essas coisas, mas também é fato que a palavra de Deus simplesmente é silenciosa, onde essas pessoas falam muita coisa. E como eles falam muita coisa, de vez em quando, eles acabam dizendo aquilo que é contrário à palavra de Deus. E aí, por exemplo, se ouve o discurso dentro da igreja que Deus não aceita música com ritmos X ou Y, rock, blues, jazz, pagode, funk, sei lá mais o quê. Ok. Mas quando você vai para a Bíblia, você não tem na Bíblia a descrição de um ritmo de música. Simplesmente a Bíblia não fala do assunto. E agora, eles lançam esse padrão e condenam quem não foi condenado pela Bíblia. E a Bíblia diz assim: onde não há lei, não há transgressão. Romanos 4, verso 15. Você não pode inventar uma lei, e agora quem não segue a tua lei está em pecado, não serve a Deus, não ama a Deus. Isso é um absurdo. Você poderia inventar uma lei: quem usa terno preto não serve a Deus. E o pastor Ezequiel, nesta manhã, está em pecado, vai para o inferno. Porque você inventou uma lei da tua cabeça, porque na tua cabeça usar terno preto é maligno, é ruim, é mundano, é carnal. Sabe esse tipo de argumento? E aí você vai para a Bíblia buscar o fundamento do argumento? Não existe. E eu dei apenas um pequeno exemplo, poderia dar muitos exemplos para a gente entender que esse assunto não é tão simples quanto a gente gostaria. Mas eu queria dar um padrão bíblico para vocês sobre o que é a gente ser fiel de fato e servir a Deus de verdade. Abre a Bíblia aí. 1 Pedro 4, verso 11. Vamos começar a desvendar o padrão daquilo que realmente significa servir a Deus. Com o que é que isso tem a ver É com as ideias dos homens ou é com a palavra de Deus? Olha só que questão interessante. 1 Pedro 4, versículo 11. Pedro diz algo interessante, ele fala assim: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. E se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. O que é servir a Deus com fidelidade? É falar de acordo com a sua palavra. Naquilo que Deus disse, eu posso dizer. Aquilo que Deus não disse, eu tenho que tomar muito cuidado para dizer. Se realmente existem princípios bíblicos para fundamentar aquilo que a gente diz, ou se a gente está pregando a nossa palavra em nome de Deus. Então, o primeiro padrão da fidelidade, quem serve a Deus é quem prega de acordo com a palavra. Esse é o primeiro ponto. Mas existe um outro ponto. Apocalipse 7, versos 14 e 15. Texto interessantíssimo, que vai nos revelar algo que geralmente a gente não para muito para pensar a respeito da fidelidade ou do serviço a Deus. E aí o livro do Apocalipse nos diz assim. Vamos começar no verso 13 para contextualizar. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Às vezes, irmãos, algumas pessoas querem dizer que quem serve a Deus é quem não erra, é quem não peca. Mas esse texto nos mostra um padrão diferente. Quem são aqueles que vão servir a Deus de dia e de noite para sempre? São aqueles que estão lavando as suas vestes sujas no sangue do Cordeiro. Eles têm defeitos e pecados ou não têm? Claro que eles têm. E eles estão precisando de uma boa limpeza? Sim. Mas eles estão limpando as suas vestes no sangue do Cordeiro. Quem serve a Deus é quem reconhece os seus pecados, não é quem não peca. Mesmo que você seja vegetariano, use roupas modestas, decentes, etc., não ouça música XY, não vá no cinema, etc., etc., quer dizer que você não peca por causa disso? A Bíblia diz assim: não existe homem justo nesta terra que faça o bem e que não peque. Eclesiastes capítulo 7, verso 20. É o que a Bíblia diz. Mesmo que você seja a melhor pessoa do mundo, você é um pecador, e como pecador precisa lavar a tua veste no sangue de Jesus. E quando você lava as tuas vestes, você serve a Deus. E se você serve a Deus desta forma, você vai servir a Deus para sempre. Mas eu queria mostrar para vocês o verdadeiro e último padrão para definir quem serve a Deus e quem não serve. João capítulo 13, versos 34 e 35. E aqui está o ápice, o fundamental, o mais importante a respeito dessa história, ou dessa questão, ou dessa divisão que vai nos ajudar a entender quem de fato serve a Deus e quem não serve a Deus. E esse padrão é o padrão mais elevado que existe na história deste mundo, na face desta terra. E Jesus diz assim: novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Esse é o padrão que define quem serve a Deus e quem não serve. Porque é fato, irmãos, que nós podemos fazer muitas coisas aparentemente boas pela nossa religião. Paulo chega a dizer: eu posso dar o meu corpo para ser queimado, mas sem amor isso não adianta de nada. É um zero à esquerda. O verdadeiro padrão que define quem serve a Deus ou quem não serve é quem ama a Deus e quem ama as pessoas, e quem não ama a Deus e não ama as pessoas. Agora, será que eu tenho condições de julgar se você serve a Deus ou não? Será que eu tenho condições de julgar o teu amor no teu coração? E quando eu começo a usar a tua roupa, a tua música, etc., para te julgar? É o amor que está me guiando? É a verdade que está me guiando? Eu invento o padrão, eu condeno você em cima do meu padrão? E enquanto isso, a gente não faz o que Deus pediu para a gente fazer, que é amarmos uns aos outros. E a gente está dividido por causa de briga, de opinião, tudo sem fundamento bíblico, dizendo que é isso que é ser fiel. E o amor está passando longe do nosso coração. Mas eu queria terminar lendo mais dois textos da Bíblia, Malaquias capítulo 3. Inclusive o título dessa mensagem foi tirado desse texto, Malaquias 3, versos 13 a 18. Olha só que palavras interessantes. E Deus diz assim: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que é que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre quem serve a Deus e quem não o serve. Irmãos, tem tanta coisa que a gente poderia falar sobre esse texto. E aqui Malaquias está escrevendo para o povo de Deus. E ele é um instrumento do Senhor para confrontar o povo. Sabe que ser povo de Deus inclui muitos benefícios, coisas maravilhosas. A vida é dom de Deus, esse é um dom maravilhoso, e junto com a vida vem todas as alegrias, prazeres e glórias que nós conhecemos. Nós temos família, nós temos amor, nós temos amigos, nós temos irmãos, nós temos trabalho, nós temos prosperidade, nós temos saúde, nós temos um montão de coisas, irmãos. Verdade ou não é? E tudo isso é muito bom, mas Deus está confrontando pessoas, dizendo assim para elas: vocês têm tudo isso, e ainda assim, vocês têm coragem de dizer para mim coisas duras. Que coisas duras são essas? É inútil servir ao Senhor, é inútil guardar os seus preceitos, não é proveitoso, não dá lucro. E aí, essas pessoas apontam os seus ídolos, que é como elas gostariam de ser. Sabe quem são felizes de verdade? É aquele que peca e dá tudo certo para ele. Porque essas pessoas dentro da igreja, elas não rejeitam o pecado, elas rejeitam as más consequências do pecado. Elas acham que servir a Deus e ser fiel é inútil se elas não ganharem mais dinheiro, se elas não tiverem mais prazer, se elas não tiverem menos dificuldade na vida. Elas pensam que é inútil. Bom mesmo é viver a vida dos jogadores de futebol. Fazem algo que não produz nada, ficam ricos e famosos para poder desfrutar de bebida, balada, droga, sexo, sei lá mais o que esse mundo oferece. É assim que eu queria ser. E no fim, ainda dá tudo certo para eles. Estão aí sendo louvados pelo mundo. Agora eu que sou fiel, guardo o sábado, eu dou o dízimo, eu não faço isso ou não faço aquilo, para mim, eu não tenho metade do dinheiro que os Ronaldinhos aí da vida por aí têm. É inútil servir a Deus. Tem pessoas com esse tipo de ideia, que não têm coragem de falar dessa forma, mas que vivem dessa forma no íntimo do coração, e reclamam de Deus no seu coração. Entretanto, existe um outro tipo de gente dentro da igreja. Não são aqueles que estão reclamando de Deus para Deus, mas são aqueles que estão animando uns aos outros. Olha, Deus está vendo tudo. Deus vai julgar todas as coisas. Existe um memorial escrito diante de Deus para se lembrar daqueles que o temem e o servem. Porque não adianta nada ganhar o mundo e perder a alma. E algumas pessoas têm essa atitude contrária: animar uns aos outros, confiem em Deus. Mesmo que o Ronaldinho viva em pecado e seja próspero e famoso, jamais inveje a vida do pecado. Jamais. Porque quem peca e não se arrepende vai morrer eternamente. Do que adiantou ganhar o mundo? Mas se você amar a Deus e amar as pessoas, você pode ter uma vida com menos dinheiro, menos saúde, mais problema, mas um dia você vai viver sem pecado, sem doença, sem morte para todo sempre. E é isso que importa. Não é a vida deste mundo. Agora, nesse texto, Deus se manifesta. E ele diz assim: aqueles que confiam em mim são um tesouro particular. E eu vou livrá-los como um homem pai livra o filho que o serve. E Deus diz que ele está preparando um dia no futuro. E naquele dia nós vamos ver a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. É no futuro, não é hoje. Existe joio e trigo dentro da igreja, verdade ou mentira? Verdade. Mas Jesus não diz para a gente expulsar o joio dentre nós. Nem para nós decidirmos quem é quem. Ah, o pastor Ezequiel é trigo. Ah, o pastor Ezequiel é joio. Ah, o ancião é trigo, o ancião é joio. Fulano é trigo, fulano é joio. Não nos pertence esse padrão. Mas Deus diz: eu estou preparando um dia em que isso vai ficar claro. Quem serviu a Deus e quem não serviu. E essa não é uma questão entre quem foi vegetariano e quem não foi. Porque se for, Hitler vegetariano estará no céu. Se esse for o padrão para definir quem serve a Deus e quem não serve, nos tornemos vegetarianos para viver com Hitler para sempre. Mas não é isso que define, conquanto eu vos animo a serem vegetarianos, ok? A minha briga não é contra o vegetarianismo. Quanto menos coisas que nos fazem mal, melhor. Carne, açúcar, queijo, etc. Vocês podem se afastar de tudo isso, mas não caiam na tentação de achar que isso te faz melhor do que os outros. De que isso torna você um servo de Deus, enquanto todos os outros servem o diabo e vão para o inferno. As coisas não são simples como parecem. Para terminar, vamos abrir a Bíblia, 1 Coríntios 4, verso 5. O último texto desta manhã. E aqui Paulo nos dá uma exortação muito importante, irmãos. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Irmãos, nós não fomos chamados a julgar uns aos outros, muito menos a inventarmos leis para condenarmos uns aos outros. Para terminar com aquele exemplo da música, né? Existem pessoas que inventam leis que Deus não aceita a música X ou Y, ok. E aí elas dizem assim: Deus não aceita música com bateria, porque música com bateria mexe no teu corpo, rock, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Primeiro de tudo, isso não tem base na Bíblia. Em nenhum momento a Bíblia diz que ritmo mexe com teu corpo e é pecado e faz mal e é coisa do diabo. Segunda coisa, como eu disse, a Bíblia diz contra essa ideia. Salmo 150: louvai a Deus com adufes, e adufe é tambor. Então o que importa não é o instrumento, mas a forma como ele é usado. Você pode usar um piano mal usado? Pode, desafinado, atrapalhando, incomodando, pode. Pode usar bateria bem usada? Pode. E esse é o entendimento da igreja. Tanto é, pega qualquer CD da igreja aí, 99% deles, todos têm instrumentos de percussão. Será que nós estamos louvando o diabo? Segundo essas pessoas, sim. Nós não estamos servindo a Deus. Agora, de onde vem esse padrão? Da cabeça do ser humano. Porque na Bíblia, esse padrão não existe. E esse é somente um exemplo de tantos problemas que vemos dentro da igreja. Pessoas querendo julgar umas às outras por padrões que não existem. Agora, o verdadeiro padrão é falarmos de acordo com a Bíblia, amarmos uns aos outros e amarmos a Deus acima de todas as coisas. Esse é o verdadeiro padrão. que define quem serve a Deus e quem não serve. E se você crer na palavra de Deus, amar as pessoas e amar a Deus, você vai ser de grande utilidade para essa igreja. Mas não julgue antes da hora. Quem sabe, se você tivesse que fazer um juízo esta manhã, você diria que esse pastor Ezequiel vai estar no céu, ou que ele vai estar no inferno. Mas a gente só vai saber naquele dia, onde é que eu vou estar. Será que eu servi a Deus por amor ou por qualquer outra razão? Antes daquele dia, não dá para saber. Só Deus sabe. Mas Deus está preparando um dia para mostrar para todo mundo a diferença entre quem serve a Ele e quem não serve. E você pode estar no grupo daqueles que servem a Deus. Você pode estar no grupo daqueles que amam a Deus, que amam uns aos outros, que são fiéis o máximo que vocês podem e que não inventam leis para condenar quem a Bíblia não condena. E se vocês fizerem isso, essa igreja vai crescer no conhecimento e na graça de Jesus. Essa igreja vai ser fiel, vai proclamar o Evangelho e vai continuar a ser um celeiro de líderes e de membros do Reino Celestial. Porque é isso que Deus chamou essa igreja para ser. Não um clubinho de hipócritas que julgam uns aos outros, mas uma igreja fiel e verdadeira, que ama uns aos outros. Essa é a igreja que vocês devem ser. O meu apelo esta manhã, para a gente terminar, é um convite a cada um de vocês, para que vocês sirvam a Deus. Para que vocês sirvam a Deus por amor, não simplesmente por qualquer outra razão. É assim que, para podermos servir a Deus, a gente tem que se entregar a Ele. E nós vamos fazer uma oração muito especial nos entregando nas mãos de Deus. Mas antes disso, se você quer tomar a tua decisão pessoal de dizer esta manhã: Senhor, eu quero te servir. Enquanto a gente ouve o último louvor, você pode se colocar em pé onde você está. Se quiser vir à frente, está convidado. Se quiser se ajoelhar, se quiser fazer a tua oração, como for. Diga para Deus do teu desejo de servi-lo com amor e com fidelidade. E Deus vai te ouvir, vai perdoar onde você tem errado e vai te transformar para você ser um servo dele. Naquele dia, você vai ser louvado por Deus. Mas antes disso, louve você ao Senhor pelo chamado que Ele faz para a tua vida. Amém. Entrega a tua vida, Jesus, e Ele mudará o teu viver. Só Ele compreende você. Vamos orar. Deus maravilhoso, bendito e eterno, obrigado pelo privilégio do chamado de servirmos ao Senhor, Pai. Esse é um privilégio maior do que a vida, Pai, é te servir, é te conhecer, pregar o teu evangelho, mas para isso nós temos que conhecer a tua palavra, Senhor. Muitas vezes, Pai, as pessoas, o mundo religioso fala tanta coisa errada, tanta coisa ruim. A gente se sente um pouco confuso, inclusive, sobre essas coisas, Pai. Mas neste momento nós entregamos a nossa vida ao Espírito Santo, Pai. Amém. Espírito Santo, nos guia em toda a verdade, Pai, e nos mostre o caminho que devemos seguir, Pai. Acima de tudo, coloca amor no nosso coração, Deus. Amor por Ti e amor uns pelos outros. E que nesse caminho sejamos fiéis e felizes cumprindo a Tua vontade, Pai. Amém. Nos ajuda a entender os assuntos, Pai, sobre alimentação, roupa, entretenimento, música. Entender que eles são importantes, mas não são o foco da vida cristã, Pai. Porque o foco é espiritual e o foco é o Teu amor, Pai. Senhor, usa essa igreja com poder para Te servir, Pai. Usa cada departamento, cada líder, cada membro, nas casas, no trabalho, no trânsito, onde quer que formos, que a Tua graça nos acompanhe, Pai. Protege-nos e guarda-nos, toca também a nossa saúde, a nossa vida financeira, e acima de tudo, perdoa os nossos pecados e nos salva para o Teu reino. Dá-nos paz e graça, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.